que até o egoísmo é fruto do nosso orgulho. E no item 228 de O Livro dos Médiuns, ele pergunta às entidades venerandas qual das nossas imperfeições morais os espíritos se aproveitam com mais facilidade. E eles respondem: das imperfeições morais humanas, a que os espíritos atrasados se utilizam com mais facilidade é o orgulho, porque é o defeito que a criatura menos se confessa, menos admite, menos percebe. Nós não percebemos normalmente. E precisar fazer o autoconhecimento para descobrirmos o que precisamos transformar. Então, nós podemos perceber que a mágoa é diretamente proporcional ao nosso orgulho. Quanto maior o orgulho, mais facilmente a gente se magoa. Porque o orgulho, na verdade, ele é consequência do instinto de autopreservação, o instinto de conservação da nossa espécie, assim como o egoísmo. São ainda características animais, a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual nesse estágio que a gente se encontra. O egoísmo é fruto do medo. Preocupados com o inverno que pode nos acontecer, preocupado com a futura seca, nós começamos a armazenar alimentos, a juntar coisas e bens que de fato não necessitamos. O orgulho, do mesmo modo, é a necessidade de aceitação que nós temos. Nós temos uma necessidade muito grande psicológica de sermos aceitos pela comunidade. E por isso nós vestimos uma capa, uma máscara, para receber o amor dos outros. E isso é o orgulho. Nós parecermos melhores do que somos é uma das facetas do nosso orgulho. Então vocês podem perceber que muitos de nós socialmente nos apresentamos de uma maneira que de fato não somos. Vocês podem me ver aqui na frente e podem pensar: poxa, esse rapaz que está falando, o Nazareno, vindo lá do Ceará, ele é tão simpático, fala de uma maneira tão doce, tão suave, deve ser um espírito muito evoluído. Ledo engano. Leve ao Nazareno um mês para sua casa, para vocês verem. Vocês mandam de volta para o Ceará com passagem, com hospedagem pagas, imediatamente. Claro, porque nós temos todas nossas dificuldades. Mas eu aparento para vocês ser melhor do que eu realmente sou, para que vocês me aceitem. E na hora que alguém arremessa uma pedra naquela minha vidraça, naquela minha máscara, eu fico extremamente incomodado. Porque aquilo é a minha proteção. É o meu ganha-amor. Não é ganha-pão, mas é ganha-amor. Ganha aceitação. Então, nós normalmente nos magoamos muito à medida que temos muito orgulho. Vocês conseguem imaginar Francisco de Assis magoado com alguém? Vocês conseguem imaginar Madre Teresa de Calcutá revoltada com as pessoas que não comungam da sua opinião? Conseguem imaginar Chico com ódio dos seus opositores? Por que que eles não se magoam? É porque eles já superaram o orgulho. Têm tanta humildade, não estão preocupados em aparecer o que realmente não são, e têm o amor incondicional. Por isso, eles não se magoam. Interrogado Gandhi se ele perdoava o seu ofensor, ele disse: eu não perdoo. Mas como, Gandhi, você não perdoa? Porque ele sequer me ofendeu. Ele não chegou nem a me ofender, porque ele compreendia que aquela pessoa está num estágio evolutivo, que aquela é a sua maneira de proceder, que é uma maneira natural. Não exigir da árvore frutos antes do tempo. É como você ir dirigir-se a um animal feroz, a um leão, por exemplo, numa jaula, e esperar que ele não lhe morda. Claro que ele vai morder, é da sua natureza. Então, a gente tem que reconhecer que a pessoa que nos agride não está bem, está enfermo, nos diz Divaldo Pereira Franco, no seminário Perdão e Auto-Perdão. E ele tem uma frase lapidar dizendo que quem é feliz não agride. Quem está bem consigo mesmo não sai agredindo os outros. Aquela pessoa que nos ofende, que nos magoa, ela está doente, está enferma, está infeliz com a sua vida, talvez com sua família, com seu trabalho, consigo mesma. Por isso ela agride, por isso ela é revoltada.